Alei, os meus mano aqui também. DBS, Sabotagem, Negro Útil, Marrom, Cia, DJ, eu e Sandrão. Pra quem conhece flashback do rap, então Miliano, rap aqui toda mão. Eu nunca dei bola para o tédio, está escrito. 99 pra mim foi esquisito, difícil, sinistro. Fiquei bem triste em perdê-la. Ela foi a maior, minha mãe, Dona Lurdinha. Me criou com carinho, ensinou. Foi com amor que demonstrou o que é bom. Quem conheceu seu jeitinho amou. E tem força e raça é o que provou. Deus te deu um bom lugar, quem ficou considerou. Então sigo meu caminho, estou aqui e não sozinho. Aliados muitos ao meu redor, RZO. Pra quem gosta do som, vai ficar bom. Mais que nunca pra mim, rap é o som. Foi bom insistir, compor e ouvir o som. Vejo o rap crescendo, desenvolvendo. Com vontade de cantar com mais força, pra rasgar a boca. Tipo Ed Rock, a voz forte da Norte. Fala um montão pra todo mundo deixar no estado de choque. Assim vou vivendo, não me crescendo. A humildade me fortalece, vou levando rap no peito. Pum, pá. Vários malucos daquele jeito, sem quer e tal. Meu grau. Coragem faz de mim, mensageiro da favela. Nossa vida é assim, muito disposto, enfim. Não vamos desistir, em insistir a mesma coisa. A paz está em Deus. Coragem faz de mim, mensageiro da favela. Nossa vida é assim, muito disposto, enfim. Não vamos desistir, em insistir a mesma coisa. A paz está em Deus. Ah, é um novo milênio. Meu coração está querendo muita paz. Até que foi demais, não tô querendo. Não quero ver mais um presidente que só vai nos afundar, nos enterrar ainda mais por demais. Vai recrutando vários PMs, se juntando, correndo, batendo, treinando, atirando. Quem não se acostumar com o sistema, enfrenta eles. Vários levaram pau, pois a história nunca mente. Vejo nos bailes rap umas milhares de pessoas. Não conquistamos o respeito aí, mas nem com festas boas. No meio do salão, tiroteio, um desacerto. Mano, correndo, camina no colo, eu já conheço, é daquele jeito. E o movimento, que é o escudo dos pretos. A atitude nesses trechos é a ferrugem corroendo. Me sinto magoado, no estado bem chato. Isso pra mim tá claro de fato. O que eu fiz, lutei, fui fraco. Mano, errar, entender o contrário. Daí o Badu me diz, quem não erra é feliz. Pode até fazer o que fiz, mas não caia no X. Escuta o que ele diz. Cabelos brancos voam pelo tempo. Veja a fumaça subir e voa pelo vento. Hélio, Hélio, nem tudo tá perdido. Na favela também tem caviar, negão. É, né, Badu? Pode crer. Tem uns mano que é firmeza, que veste a camisa e que é merecedor, né, mano? Vamos acreditar nessa rapaziada que tá chegando. Sabe por causa do quê, negão? Eles também têm a mãezinha deles, eles têm a família deles. E é eles que vão nos representar no amanhã. Ô, Badu, pode crer, tamo junto. Não é não, Sandrão? Ah, velho, Badu falou, né, truta? Experiência. Vai falar o quê, irmão? Não há de quê, meu irmão. Tudo que eu ensino aos meus irmãos é bela natureza. Coragem faz em mim, mensageiro da favela. Nossa vida é assim, muito disposto, enfim. Não vamos desistir e insistir na mesma coisa. A paz está em Deus. Coragem faz em mim, mensageiro da favela. Nossa vida é assim, muito disposto, enfim. Não vamos desistir e insistir na mesma coisa. A paz está em Deus. Todos serão livres no reino do céu. Então pra Jesus Cristo nós tiramos o chapéu. Todos serão livres no reino do céu. Então pra Jesus Cristo nós tiramos o chapéu. Todos serão livres no reino do céu. Então pra Jesus Cristo nós tiramos o chapéu. Todos serão livres no reino do céu. Então pra Jesus Cristo nós tiramos o chapéu. Então,